3740 avistado, autorizado pouso. Pistona 0, vento no 70 graus, 5 nós. Livre de pouso, 1-0, tá? 3740. Bruxão? Na hotel para cruzar. 2719 até o gate 03, ok? 719 para o seu sol. Negativo, querido. Juliette até o gate 03. Juliette, gate 3, 2719. 137 vai manter a posição e aguardar, ok? Estou na 621, chave para projetista, uma a UNO e ao TR 133 decimal 9. Pela frequência do Moro 621, está bem ruim a frequência. Estou na 621, chave para projetista, 125 decimal 1 e ao TR 133 decimal. Bom, no 621, copiou o controle? Eu chego a papacão de LED que é daquilo. Gente, papacão de LED que é daquilo, mantém as condições visuais, o ajuste é uma 020, reforçar o lançamento. Tam 3896, completo o sinal, chame a torre, ao 95. Confirmar a frequência, 3896. Tam 3896, chame a torre, 1895. 1895, obrigado. Autorizado, 350 Manteó, via rota de plano, decola da 10, com 2 dias, a culpa de uma na caixa. 20208. Está estabilizado, passo de acesso. Boa tarde, obrigado. Guardando 3-2-3. 3-7, prossegue táxi de Juliette, parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Juliette, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 2-8-5. Tango Delta, informação Fox em curso, confirma o baixo APC que decola. Gente, direcionamento, reporte para o táxi. Posição, reporte novamente para o Fora Costa. Gente, livre o acionamento, estamos só coordenando a sua rota aqui, aguarde por gentileza. Próxima da Juliette 3, 7 para 0. Desce até o gate 01. Alfa Juliette 0 horas. Posição localizada, Mário, canal 0, 0, 0. Salvador, 1437. 137 autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Papai, o meu senhor está no Delta Copia. Você é autorizado 190, decola da 17 com primeira curva à esquerda na saída Conte. Transponder 0264, controle 1220.8. Delta, algum delta, cotejamento correto, só confirmando se encontra no PAD 5. Gente, confirma pra ver? Gente, para o saque, chama a Tony 198.95, altímetro 9020, bom voo. Olá, boa tarde, está 300, Marinheiro, de novo. Bom, 3296. Afirma, de novo. Alfa Juliette, até o gate 08, bom dia. Alto Juliette, Gate 8. Salve Salvador, agora 094, confirmando a saída para Fortaleza, é a Momo. Afirmo, Momo, transição, Fritinho. Ok? Eu chamo para a Salve Salvador, muito bom dia, aqui é o América 229, no Gate 11, site principal. Confirma para o sol? O American Airlines, Gate 11, base principal. 37, decolado às 4.6, controle 120.8. 208, obrigado. Encontrei 1-1, confirmo para qual prossegue. Solicito autorização de reboque para o pátio 3, posição 01, em coordenação com o fiscal de base. Gente, aguarde para o início do reboque, ok? Afirmativo, estou no aguardo. 37, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto coral. Direto coral por bomba 37, obrigado. Bloqueio 19, autorizada a chegada BOMF, desça para 4.000 pés, ajuste chama 020. Afirma o procedimento ILS X-Ray, Jockey 19. Voo 1648, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 26 decimal 85, alternando 25 decimal 45, voo 1648. American Airlines 229, está autorizado o início do reboque e a ponte ingressando no pátio 3. Para 2000 pés, ajuste na 020, autorizada, final ILS. Nós estamos na altitude, descendo a 2000 com 1020, autorizada, X-Ray, voo 5000. 094, copia? Copia, gol no 094. Fortaleza 370, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Momo, transição Fruti. Transpone 5546, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 370 para Fortaleza, decola na pista 1-0 com a curva esquerda na saída Momo, com transição Fruti. O transponder é o 5546, controle 20, decimal 8, gol. 094, porta 10. 94, protegimento, vai até a porte pronto para o pushback acionamento. Espera a porta, 094. Papá, meu senhor, tava delta, autorizado o táxi, apaixonado o táxi, papá. Altímetro no 020. Autorizado que estiver aqui, acionar em posição. Isso, puxa acionamento, reporte para o táxi, acionar 6140. Alpha Echo 135 on the leader apron. Information, Foxtrot 2H1020, request clearance please. Your estimated output time, please, sir. It's 2 hours on route to my spot alpha. Então, 3198, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste na 020. Autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 3198, desce 2000, com 20, cancelada as restrições de altitude, autorizada, ILS, X-Train. It's around 1362, Zulu, and Papa, it's already 11 o'clock, sir. Could you please tell me your estimated output time, the time of your flight plan? The output time is 11:30 local, Mike, about Alpha. 11:30, I may have your flight plan pre-approved already on my screen in approximately 9 minutes, sir. So in approximately 9 minutes, I'm going to call you back with your clearance. Okay, we'll stand by. 2000 pés, só curvará após 2000 pés, ok? Thank you. Otavo Delta autorizado a decolagem. Pistão 7, vento 1, 3, 0 graus, meia dúzia de nós. No táxi, Oceaner 6140, tem 1124 a bordo, 2 horas, alterna Recife. Chegado 6140, táxi aprovado à direita, ponto para pistão 0, ajuste no 020, ponto para quando pronto, chega a torre 18, decimal 95, no 094, bom voo. Alternativo, direita Índia, ponto espera, chama 1895, ajuste no 020, 6140. Roma Serra, Tama Delta, decolada 5-4, chama o controle 120-8. 108. Aguardando a autorização para ingresso, pode 3. Controle, Papa Romeu Serra, Tama Delta. Papa Romeu Serra, Tama Delta, contato radar, mantenha para o VTE 2.000 pés. Após 2.000 pés, autorizado direto com o nível 190. Décima tem 2.000, após Conde 190. Controle Montego, 864 com a Foxtrot. Como 864, bom dia, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível 050, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. Reduzir então 240 e desça até o 050, ou no 864. Estabilizando a LS, Goma 561. Goma 561 no completo decimal, chame a torre, 118 decimal 95. D5, obrigado, bom serviço, 561. Torre Salvador é o gol no 561, estabilizado, next ray da 10, bom dia. Torre Salvador, Oceaner 6140, ponte espera da 10. Oceaner 6140, mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera, 0. Forno 561 avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 7 nós. Livre pouso 90, Goro 561. 219, se possível, mantenha a presente velocidade até próximo à duna para sequenciamento. É 6140, é a torre? É, escuta, 6140, tá? Faz o pouso da aeronave na curta final, autorizado a linha manter pistão no zero. Faz o pouso da aeronave na curta final, a linha mantém no zero, 6140. Xené 6140, informa que após a decolagem vai manter restrito 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador. Afirmativo, 3.000 pés até 1.5 milhas de Salvador, Xené 6140. Rodona estabilizada, tá 3198. Tá 3198, complexo final, está minha torre, 118, decimal 95. Confirmando, 1895? Firmo, 11895. Docker 19, desça para 2.000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Salvador, bom dia, Tan 3198, final do nosso 0, passagem travada. Tan 3198, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 020. Tá, 750, Tan 3198. Para onde considere o controle? No pátio 3, não deverá ser tráfego de chão. Muito bom dia, o Arthur. 2798, Fox, quando possível, 340 para Guarulhos. Copiado 2799, 340 Guarulhos, eu tenho aprovado. Por gentileza, prepare a saída da EL Transição Mote, eu aguarde 1 minuto 40. Da EL Mote, a aerolínea do Fã de Fábio jogou 10. 298. 208, boa senhora, cenário 6140. Crowley, bom dia, cenário 6140. É 6140, bom dia, contato radar. Mantenha proa até o nível 080, subindo para o 350. Mantém proa até o 080, após acendendo para o 350. Aliano 40, quando possível, será autorizado direto à posição de amo. Informa o tráfego à posição de 10 horas a 10 milhas. Mais uniforme 2, cruzando o nível 090 para 190, rumo nordeste. Ciente, o cenário 6140. Controle Salvador, o Juliette Quebec Kilo, pronto para lançamento. Teste Juliette Quebec Kilo, reporte para descida. Reportará para descida, já chega aquilo, grato. Três, um, nove, oito, solo zero. Libera a direita, minha foto, chama só 121 decimal 9. 319, 309. Portão 1-0, aprovado para o pushback acionamento no 094, chame pronto para o táxi. Semana pronta, vamos 094. 4-0, da presença autorizado direto à posição Jamo, caso efetue desvio, faça o mesmo pela direita. Confirme a posição, senhorita, qual a posição Jamo? Posição Jamo, Juliette Alfa mais Oscar. Jamo, ok. Em estado de desvio, os fará à direita, senhorita. Oceaner 6140, obrigado. Salvador, poderia coordenar com Recife ou Maceió, posição Exima na terminal Maceió para o Serra Canadá? Em favor da coordenação. Controle Salvador, já creio que estamos para a descida. Reporte cruzando 2500, sai do ajuste no 020. Reporte lá 2500, filho, acho que é daquilo. 5556, transponda, está na posição 3, chamar a condução para puxa. 2799, somente a saída da EL Transição Motiva. Lá é o Motiva. Negativo 2719, saída da EL, transição Mótiva, da EL com todas as restrições de nível da carta. Após da EL voa posição Leda, após Leda voa posição Mótiva. Saída da EL, transição Mótiva. Exato, senhor, foi o que eu contestei. Da EL Mótiva com todas as restrições via Leda. Muito bem. Saída da transição ótima, protegimento correto, azul 2719, portão 3, chame pronto para o posicionamento. Samara. Tango Oscar Whisky, prossiga. Tango Oscar Whisky, por gentileza, qual horário da notificação? Adaptando de leste Quebec, Kilo, reporte o último PQD no solo. Reportará. Voo 868, ainda restrito no nível 080, reporte para... com condições para voar Duna. Voo 864. Ok, a gente já consegue voar Duna na presente. Autorizado Duna, aguarde para descida, voo 864. Vamos voar a dona e aguardar a descida, igual no 8, né? Gente, informe os paraquedas em solo. Instruções para o TAC. Estamos com 182 a bordo, autonomia da presente, 341, alternativa Recife. 1094, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera, pista no zero, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 95. Como 094, tenha um bom voo. Obrigado, bom trabalho a todos. Copiado, autorização, pátio principal, Índia, do ponto de espera pronto, 295, como 094. Pátio principal, Bravo Alpha, Índia, Mike Papa Papa Bravo Alpha, I already have a flight plan but it's not approved. I'm going to contact Recife Center in just a moment, sir. Thank you. Flecha final, chame a torre, 118.95. Vou chamar, chame a torre, 118.95. Pelo jeito. Você tá passando de elétrica da esquina. GQ 19, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 7 nós, BP checado. GQ 9, livre pouso. GQ 14, acione identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. November Oscar Whisky, por gentileza, confirme. É Papatango November Oscar Whisky? Papa Romeo November Oscar Whisky, sim, só um minuto. Para informação de tráfego, informo o tráfego ainda na terminal Ilhéus, na sua posição de 12 horas a 1,5 milhas, mantendo nível 1,10 rumo nordeste, um Eco Charlie 25. Ele aguarde. Rumba 37, serviço radar encerrado, 5, 4 milhas, sudoeste de Salvador. Chame Léos, 1201. They would approve your flight plan and I would get it here approved. I cannot approve it. Recife has to approve it and Recife hasn't got it. I hear a person from Leader is right now in the airport information service room trying to present your plan to Recife, sir. Okay, we'll stand by and wait to hear from you. Sorry for the confusion. It's okay. As soon as I got your flight plan approved by the Recife Center, I cannot tell you if it's going to take a long time. I don't know. As soon as I have it, I'm going to call you for your copy. Thank you very much. November Oscar Whiskey, por gentileza, confirme qual local sobrevoa. Autorizado a olhar e manter pistão no zero. Autorizado a olhar e manter, vamos ver mais fácil. Autorizado o localizador visão com campo, Uno 1864. Uno 1864, completa sinal, chama a torre, Uno 18, decimal 95. Uno 1895, obrigado, até daqui a pouco, Uno 1864. Continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 020. 020, aguardando, boa, no 864. Jockey 19, solo 09, libere a direita via Eco, táxi via Alfa, chame novamente na táxi Delta para o cruzamento. Bom, Jockey 19, libera a direita via Eco, táxi via Alfa, chame no 094, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 mais. Autorizada a decolagem, pistão 0, iniciando agora no 094. Fecho. Primeira curva à esquerda no corredor forte. Controle 120.8, transponder 0131, Papa Romeo November, Oscar Whiskey. Salvador, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, prossiga. Possibilidade de atuar a posição Lima na terminal Maceió. Barro meu Serra Tango Delta, ainda não conseguimos contato com o professor de Aracaju, inicialmente mantenha a saída. Correto, novembro Oscar Whiskey, autorizado 1000 pés. November Oscar Whiskey, na barra, acionamento táxi e decolagem. Chame torre, frequência 1.8.95, November Oscar Whiskey, tem um bom voo, Revolta. 5-9. Deve pouso, pistão no 0, gol. 1-0-64. Gol no 864. Gol no 864, obrigado. Gol no 094, decolado aos 1-2, controle 1-2-0.8. 2-0-8, obrigado. Controle, bom dia, gol 1094. Gol 1094, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, saída Momo, pode voar, Kogibo. Somente mantenha a saída devido ao tráfego de aproximação pelo setor 9. Possível, mantenha a saída. que é o 9 autorizado, cruzamento do 028, táxi até o Pátio Militar, reporte liberando a pista. Boa noite, 64, solo 13, libere a direita, via Fox, chama o solo, 121, décima 9. 19, à direita, voo 864. Estacionamento 27119, chama em campo do táxi. Agora só 27119. Voo 962, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, leve o chama 019, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Viu, 1.019, chamará estabilizado, gol 962. Ania 200, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050. 050, mas boa dona da pista. Autorizado ITAP inicialmente, hoje está na Ania 200. Autorizado ITAP, hoje está na Ania 200. Palma Novembro, acho que o autorizado táxi, aposta na táxi aí, Romeu, altímetro no 019. 019, Papa Romeu Serra Tango Delta, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, chama Aracaju, 120, decimal 3. 3, 120, 3, para Aracaju. 12 PPIPAU, por gentileza, confirme o nível solicitado. 0. Só um minuto, cópia para o Papa Tango Oscar, Juliette Express. Paxo Azul, 2719 com 4 horas e 45, tem 111 a bordo, alterna Ribeirão Preto. 0, da presença autorizada direto a Buco. Direto a Buco, receio 350, gol no 094. 019, quanto te espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Azul 2719, tem algum gol? Direito no ponto de espera 18.900. Diga, Michael Fly. Chamado antes, eu recebi alto claro, agora alto claro novamente, mais por mais. Flamengo Oscar Juliette X-Ray, pronto para cópia? Oscar Juliette X-Ray, autorizado para Sierra November India Uniform, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 060. Pistem usando 7, primeira curva à direita, saída Arbor após direto. Controle 120.8, aciona 5532, Papa Tango Oscar Juliette X-Ray. Oito, bom dia, sua identificação autorizada a chegar da mar e reporte para a descida. Olímpio 08, desça para o nível 070. Salvador, bom dia, azul 4082, informação forte. Azul 4082, autorizado direto e TAP, desça para o nível 060. 060, azul 4082. 085, pátio 5, pista 17 para Lençóis, é isso? 2003, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Aprovado, pistando para 2010, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Azul aqui parou, vai mais 20 segundos aqui para iniciar a decolagem aqui. Gente, azul 27 no 9. Prepara. Passando o Eco Delta Fox, transporte autorizado para Sierra Bravo Lima Eco, via rota do plano de voo, nível de voo 085, decola pista 17, primeira curva à direita, corredor axé, restrito a 1000 pés até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 120.8. Transponder 5575, Papa Tango Eco Delta Foxtrot. Exército Brasileiro 5002, contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador. Voe para a posição Mari, para a chegada Mari, reporte para a descida. Galeão, nível 3401. Bom dia, 3191. Foxtrot, confere 340 Galeão, tem aprovado, pronto, cópia. Prossiga, 3191. Tá 3191 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via Upper November 857 até Mão Sul, nível de voo 340. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5553, TAN 3191. TAN 3191 autorizado Galeão nível 340, via Paravemba 857 e Mão Sul. Pista 110 com curva direita na saída da El. Indo direto Leda, após Irone, chamando 2008, transponder 5553. 5553, cotejamento correto, TAN 3191. Portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamando a NET, TAN 3191, obrigado. Base 1909, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Desce para 3000 pés, no 019, reduzindo 1909, NET. 2 Avid, you're on going to get in contact with the airport information service from here. Sorte para o cruzamento do campo. Pati, vai cruzar a esquerda, mantendo a perna do vento da 1-0, aguardando instruções para cruzamento, novembro a esquerda. Manter a perna contra o vento, pista no 0, novembro a X. Afirmativo, contra o vento da 1-0. será 6200, comprou o controle? Na esquerda 030, limite localizador, país para trás, será 6200. Será 6200, afirmativo, redução de velocidade 1909. Já copiou, reduzindo 1909, Xené 6200. Azul 4082, desça para 4000 pés, ajuste a 019, redução de velocidade 2109. 2109. A linha 308, desça para o nível 050, redução de velocidade 2109. 2109. Docker 14 para o localizador, curva à esquerda, proa 140. Mantenha a presente velocidade até próximo à marcador externo. Esquerda 140, mantenha a velocidade até o marcador externo da esquerda do carro. Que Juliette, tinha que ser autorizado o táxi, apostar o táxi Romeu, altímetro no 019. Na Romeu Novembro, acho que o ISC é autorizado o cruzamento do campo pelo ponto médio da pista no 028. Campo no ponto médio, para o Vasco ISC. Solas 25, libere a direita via Taxi Fox, chame solo, 121 decimal 9. 1162. Bom, 62, bom dia, autorizado via Alfa e Juliette até o portão 10. Alfa e Juliette 10. Salvador, comandante do nosso ISC, passou o vertical do eixo da 28. Eixo novembro, acho que o ISC comprou do corredor forte, chama o controle 120 decimal 8. Chama o controle 120 decimal 8, comandante do nosso ISC. Patango Eco Delta Fox autorizado, acionamento chama para o táxi. Azul 4082, vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 050. Desça para 3000 pés, o azul chama 019. Esquerda para o 050, 3000 pés, 0019, azul 4082. Olimpo 08, desça para 4000 pés, azul chama 019, redução de velocidade 2009. Estabilizado no LS, o Xenéa 6200. Xenéa 6200, aguarde transferência de comunicação. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Novembro Alasco ISC, decolado da 17, procurando corredor forte, 1010. Novembro Alasco ISC, bom dia, mantém condições visuais, o ajuste chama 019. Condições visuais, ajuste 1019, Novembro Alasco ISC, 1010. Com 05 no poder. Pode 05, amigo. 05, ciente, autorizado táxi, aporte na Papá, Eco Delta Fox, altímetro no 019. E a Papá vai reportar, Fox. Viu que eu no 4 na escuta da torre? Consiga exército 5002. Exército 2, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, Está autorizada a descida para o 050, exército 5002. Azul 4082, autorizado a interceptar na ex-patrão, a redução de velocidade 1909. Desça para 2000 pés, livre LS, reparto estabilizado. 2000 pés, autorizado em LS, 1909 mais, 4082. Contém aprovado o nível 360, o senhor está pronto para a corte? Afirmativo. Bono 556 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via por November 857 até Morro Sul, nível de voo 360. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El, após a El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120.8, transponder 5577, Bono 556. Sete, voo no 556, autorizando o Galeão via rota do plano pela APA November 8, 7, decola até Moussa. Decola da 10 com a primeira curva à direita. A saída é a da El, depois direto Leda, depois direto Irumi. O controle é 120.8, transponder 77. 5577, protegimento correto, voo no 556. Portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Chama na arma no 556. Salvador, Xané 6200, final. Xané 6200, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro 1019. 0019, aguardando Xané 6200. 5048, desça para o nível 060. Em caso de desvio, faça pela esquerda. Informa o tráfego sua posição 3 horas, 1 ou 2 milhas, cruzando o nível 100 para o 050, rumo norte, 1 Eco Charlie 25. Tráfego de autorizado 060, 048. Eco, DataFox autorizado, ingresso à porta aérea pronto, pistão no 7. Porta aérea pronto no 7, Patrão, Vasco, Juliette, XR, decolado aos 30, chama o controle, 120, décima 8. 1208, Alfa, 73. Joker 14, táxi em frente, libere na táxi Fox. Chame na Delta para o cruzamento. Rei, contato radar, uma restrita 3000 para a saída Arbor. Restrita 3000 na saída Arbor. Oscar Juliette, X-Ray. Acionamento do 3191, chame pronto para o táxi. Autoridade, chamar na 3191. 50 graus, 59. Pesado pouso, Xané 6200, não serve trabalho. Localizador. Esquerda 050, limitado pelo localizador, 0048. Esse mantenha para 2000 pés, destino 019, autorizado ELS X-Ray, que é porta estabilizada, Olimpo 08. Esse para 2000 pés, autorizado para porta estabilizada, Olimpo 08. Controle azul 4082, estabilizado no ELS. Azul 4082, completa final, chama Torre 1 no 895. Torre 1 no 895, azul 4082. Tango Eco Delta Fox, 70 na possível esteira de turbulência do Airbus da Bianca pousando não no zero, tem livre decolagem, pistão no 7, o vento no 50 graus, 7 nós. Pode ser novo 7, o Eco Delta Fox. Pro 247, tem condições de voar direto? Está presente mantendo 3000 pés aguardando a ascensão? Afirmativo, vai voar direto para o destino aguardando a ascensão, mostra as detenções. Azul 5048, desce para 2000 pés, ajuste no 09. 2019, 4050. Controle exército 002, para o bloqueio de controle de 2719. Prossiga. 2719, estamos no centro Recife, frequência 1251, bom voo. 251, muito obrigado, bom final de semana. Ingresso 36, Juliette. Alfa, ingresso Juliette, destinamento 205. Controle 120, decimal 8. 1208, obrigado. E regresso a Salvador ou pouso em Alagoinhas? Sobre o voo da Alagoinhas, regresso a Salvador, vamos dar as coisas. As coisas que ciente. Azul 4082, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Desde pouso, pistão a 0, azul 4082. Direto a Lagoinhas e ascendência para Araurivo 045. Deverás com isso autorizado, 4.500 pés, direto a Lagoinhas. 4.500 pés, direto a Lagoinhas, Fábio Nosso Luiz. Samadão de Pasta, good morning, Papá Tango, Eco, Delta Fox, 1000 on Asher Corridor. Delta Fox, maintain 1000, 281019, report, Barra Lighthouse. Mantenha 1000, report passing Barra Lighthouse. É para Delta Fox. Azul 5048, resta uma navegação para o Adduna, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para o Adduna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 5048. 08 estabilizou? Estabilizado, ele 08. 08, completa sinal, chama a torre 1 no 895. Completar, chamando a torre 895, ele 08. Juliette X-ray está efetuando desvios. Confirme, Oscar X-ray. Está efetuando desvios. Negativo, senhor dispensa, recepção da proa ideal. We've got the flight line come over and we've signed the paperwork. We'll let you know. Roger, you send the paperwork. The paperwork is going to be presented in the Airport Information Service from here in Salvador. And from here, they're going to forward your plane to Recife Center. As soon as Recife Center gets it, sir, I'll be able to approve your flight plan. Thank you. Quebec Kilo, a faixa protetora oeste da ilha. E autorizado no 00. E Alfa chama ingresso para o Juliette. E Alfa chama para a Juliette. Paulo Salvador, Altena 3191 para o táxi. PLB 205, Altena Campinas com 3 horas e 40. Tava F58. Paciente do tráfego na usual. Papatango Oscar Juliette X-ray, ponto tráfego, 1 hora, 9 milhas, rumo nordeste, passando 060 em descida para o 050. Um Eco Charlie 25. Sentido tráfego, porém não visual ainda, o Oscar já depois. Oscar 082, observando o Alfa 321 da TAM, que irá liberar o pátio principal via Índia, ingressa na Juliette, portão 03.